Estou recebendo aqui no estúdio o Nuno Maia Areias, ele que é coordenador de projetos ali no Instituto Poliguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Satisfação recebê-lo aqui para falar aí de um evento que acontece neste fim de semana, agora no sábado, para reunir aí todo mundo que passou durante os 10 anos do projeto Trilha Jovem aqui no município? Isso. É, então, no sábado agora, dia 10 de novembro, a partir da 1h30 da tarde, a gente vai estar recebendo... Queremos receber todos os jovens que passaram pelo projeto Trilha Jovem, mas estamos ainda recebendo as inscrições até sábado de manhã. Então, é isso. E são mais de 1.000 jovens, né, pela conta mental que eu fiz aqui. São 1.350 jovens que já foram capacitados pelo projeto. E aí, esse evento de sábado, a gente está comemorando o final da 10ª edição. Já são 10 edições que foram feitas pelo Instituto Poliguaçu. Então, a gente quis celebrar esse marco para a gente. Porque é muito difícil a gente manter no Brasil um projeto de inclusão social e com a parceria e com a relevância que o Trilha Jovem tem conseguido ter ao longo desses anos, né? São quase 12 anos de projeto, 10 edições, 1.350 jovens formados. E o Trilha Jovem, né, é um programa desenvolvido aqui, um projeto desenvolvido pelo Instituto Poliguaçu com apoio de vários parceiros, né? Tem ali o PTI, isso. Tem Itaipu, as empresas do turismo, até porque um dos focos, né, inicialmente o foco até era todo esse, né, formação ali de mão de obra para hotelaria, gastronomia, para o turismo. Nessa última edição vocês até ampliaram um pouquinho mais, né, esse leque, isso, de formação. Nós abrimos duas turmas novas, né, uma voltada para comércio e serviços e outra para informática. E aí deu super certo, os jovens estão conseguindo se inserir no mercado de trabalho. Então a gente está estudando manter essas duas turmas para o ano que vem e de repente incluir mais uma área nova de conhecimento que não foi decidido ainda. Mas a ideia é manter essas duas áreas novas e ter mais uma. E você falou até a questão de inclusão social, né? Porque um dos critérios aí para a seleção dos alunos é justamente esse, né? Tem um critério... Isso. De idade e também um critério aí de condição socioeconômica? Sim, é de renda familiar a gente fala, né? Então esse jovem tem que ter entre 16 e 24 anos, renda familiar de 2 salários mínimos, ter estudado ou ser egresso ou estar estudando na rede pública de ensino. Então esses são os critérios mínimos que os jovens têm que ter para passar na primeira fase da seleção. Aí tem outras fases mais técnicas, né? Mas esse primeiro crivo a gente faz sim para aceitar ele. E a procura, eu vejo sempre que é grande, né? Se vocês, sim, oferecem ali, digamos, 120, 150, 180 vagas, a procura muitas vezes chega a ser de mais de 1.000 jovens até. Isso, isso. O nosso recorde foi em 2014 ou 2015, a gente teve quase 1.800 jovens para 120 vagas. Então, estava mais concorrido que muito vestibular aqui de Foz. Essa edição desse ano foram 180 vagas e teve aproximadamente uns 800 inscritos no processo seletivo. O que então, é realmente bem grande, significativo, né, toda essa procura, até porque o jovem que faz ali, né, que passa pelo Trilha, sabe que um dos diferenciais é a questão da própria inserção no mercado de trabalho, né? Isso, a gente não garante, mas a gente facilita a inserção desse jovem no mercado de trabalho. Como você disse, a gente tem parceria com muitas empresas aqui na cidade, por conta dessa relevância que o projeto tem, do reconhecimento que o Instituto tem e que o trabalho que a gente desenvolve lá tem também. Então, para nós é mais fácil quando a gente fala para um empresário que esse jovem está pronto para trabalhar com ele, é mais fácil dele acreditar do que fazer um processo seletivo normal. Então, a maioria das empresas parceiras, elas já vem com bons olhos uma pessoa que passou pelo projeto, seja ela da edição desse ano ou das edições passadas. Até porque em muitas das empresas aqui de Foz do Iguaçu tem justamente, né, pessoas que estão empregadas ali, que passaram pelo projeto, por todo esse processo de capacitação. E até durante esse encontro no sábado agora, vocês querem fazer um levantamento aí de como estão esses jovens atualmente? Isso. Então, uma das falhas do projeto e que a gente está tentando recuperar nesse evento é que a gente não consegue acompanhar a evolução desse jovem no mercado de trabalho. Então, a gente pensou nesse encontro, chamamos todos eles e durante esse encontro a gente quer fazer uma pesquisa com eles para saber se o Trilha realmente teve um impacto positivo na vida deles, como que está a vida econômica, familiar deles, se o Trilha teve algum tipo de influência nas decisões que eles fizeram, que eles tomaram depois, se eles foram atrás de estudos, se eles permanecem na área de turismo ou não. Então, esse tipo de informação a gente tem das edições mais recentes, mas das edições passadas a gente não conseguiu manter esse tipo de contato com os jovens. Então, o encontro serve mais para isso, assim, para fazer essa pesquisa e para retomar um contato que a gente teve com esses jovens, e que é muito difícil a gente encontrar um jovem que passou pelo projeto e não dizer assim, o Trilha mudou minha vida. Então, se a gente mudou a vida de tanta gente, a gente quer manter contato com eles. E olha, certamente entre todo o nosso público aqui agora, seja o que está acompanhando no rádio, na internet, ao vivo ou depois, né, quando acompanhar esse conteúdo gravado, certamente temos aí ex-alunos do Projeto Trilha Jovem. Quem está nos ouvindo agora e tem interesse em participar desse encontro no sábado, explica pra gente como é que vai funcionar. É preciso fazer uma inscrição prévia? Sim. Quais são os detalhes? Bom, então, como a gente disse já, o evento é no sábado, a partir da 13h. Vai ser feito lá no Cine Teatro Barrageiros da Itaipu Binacional. Para quem não conhece o espaço lá, tem que fazer um credenciamento para entrar. Então, a gente vai ter um credenciamento lá na hora. E para fazer o credenciamento, é necessário fazer a inscrição online. É poliguaçu.org/encontro10anos. Ali a gente já pede algumas informações prévias do trilheiro, a edição que ele participou e algumas outras informações. E aí é só chegar lá, dar o nome, a gente vai verificar se foi feita a inscrição, crachá, e vai ter ônibus à disposição para levar esses jovens da barreira de Itaipu até o Cine Teatro. Também vamos colocar à disposição duas frotas de ônibus que vão sair do terminal aqui no centro de Foz. Então, ao 12h30 vai sair uma frota de 6 ônibus, levando os jovens que quiserem carona, vamos dizer assim, até Itaipu, e à 13h vai sair mais 6 ônibus. Então, a gente está facilitando o acesso deles ao espaço, justamente porque a gente sabe que é um pouco complicado chegar até lá, é longe, para entrar lá tem que ter uma licença e tal. Então, como a gente está com tudo isso já calculado, então a gente está facilitando a entrada deles. E é uma oportunidade também para reencontro, né? Reencontro com os colegas, enfim, para aproveitar ali e passar uma tarde agradável também. Isso. A gente tem muitos trilheiros que hoje são empresários, ou então eles estão à frente de algumas empresas. Então, para os jovens que são de edições mais recentes, é ótimo para você começar a fazer uma rede de networking com pessoas que têm algo em comum com você, que é justamente o projeto Trilha Jovem. Então, além de encontro e festa, é uma ótima oportunidade para fazer essa troca de experiência e de cartão de visita, vamos dizer assim. E vocês estão encerrando agora, né, a 10ª edição do projeto. Para o ano que vem, já há uma previsão aí de aproximadamente que época do ano vocês vão abrir mais uma edição? Ah, sim, a gente está prevendo abrir o processo seletivo já no mês de janeiro, porque o ano que vem está um pouco corrido para a gente. O nosso convênio tem uma previsão de terminar um pouquinho antes do final do ano, então a gente quer começar as aulas no finalzinho de fevereiro, comecinho de março. Então o processo seletivo vai ser feito vai começar provavelmente no mês de janeiro. Então quem quiser já participar, entra lá no site poliguaçu.org/trilhajovem. Lá tem todas as informações de como se inscrever, documentação necessária. Já pode mandar mensagem pelo Instagram, pelo Facebook também, se quiser tirar alguma dúvida. E fique ligado aqui também na RCI, que estaremos divulgando aí sempre informações, até para dar apoio a esse projeto aí, que é bastante sério, né, no que diz respeito à capacitação, não só capacitação de mão de obra, mas também transformação, né, das vidas ali de quem passa pelo Trilha Jovem. Eu agradeço aqui ao Nuno Maia Areias pela participação na RCI. Muito obrigado aqui pela vinda ao estúdio. Eu que agradeço a parceria de sempre. Obrigado.